ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 25 de março, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de um assunto tão recorrente no Tema Livre que já está se tornando uma rotina. Eu acho que eu vou determinar um dia na semana para a gente tratar do marco civil da internet, porque desde a primeira vez, desde o primeiro programa em que nós tratamos esse assunto até hoje, andou-se muito pouco, quase nada, e isso vem não só frustrando uma expectativa da sociedade, como vem cansando de certa forma as pessoas que acompanham com um interesse mais profissional, um interesse mais específico, essa questão. Agora mesmo, era para ter sido votado, não foi, adiada mais uma vez a votação do Marco Civil, e eu vi era um desabafo na internet de alguém no Face dizendo que, infelizmente, esse Marco Civil virou moeda política e nós estamos por causa do ano eleitoral e dificilmente isso será resolvido antes das eleições. É possível. Nós estamos aqui no estúdio com o Luiz Fernando Marrei Moncal, que é pesquisador, vice-coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, da Fundação Getúlio Vargas Direito, aqui no Rio, e a Patrícia Queiroz, professora de Direito da Faculdade Mackenzie. E estamos aguardando o Vinícius Braz Rocha, que está chegando aí, mandou uma mensagem aqui pelo inbox, dizendo: estou preso do metrô hoje. Engraçado, o metrô no mundo inteiro é para agilizar, né? Aqui para prender. Estou preso no metrô, é impressionante. Eu vou começar com a Patrícia. Bom dia, Patrícia. Como é que você acompanha essa questão do Marco Civil? O que é que você está vendo agora? Olha, como você comentou, por um bom tempo existe a expectativa de estudo sobre a matéria, mas nós não precisamos ficar frustrados. Sabemos realmente que para uma lei tornar vigente existem muitas pesquisas, muitas pessoas contrariando, corrigindo o texto, e acaba, quem está no ramo acaba aceitando que essa situação demora realmente. O consumidor, a população que fica um pouco mais afastada, já é um pouco mais insatisfeita com essa demora. Nossos alunos também acabam reclamando um pouquinho, acabam criticando, e de pouco em pouco a função do professor é orientá-los. Certo. Ô, Luiz Fernando, e você? Como é que você está acompanhando isso aí? Bom, a gente tem acompanhado lá pela FGV desde o princípio, né? O Marco Civil da Internet, quando ele foi discutido naquela plataforma online para receber as colaborações das pessoas, né? As contribuições do cidadão. E a gente fica um pouco angustiado, né? Porque sempre tem essa perspectiva de que vai ser votado. Muitas vezes a gente se deslocou até Brasília para acompanhar a votação, saber o que estava acontecendo. E são sucessivos adiamentos, cada hora por um motivo. Primeiro, porque não tem consenso suficiente, e agora nessa reta final, porque a base do governo tem endurecido aí em relação à composição de cargos e ministérios para o futuro, e isso tem prejudicado bastante qualquer consenso em relação a qualquer projeto, não só o Marco Civil. Não se chegava a um consenso antes, agora não se quer chegar a um consenso por causa das eleições, por causa da campanha eleitoral que se aproxima, e essa questão da base aliada e do líder do PMDB, que é o principal aliado do governo, da presidenta Dilma, do governo petista, que é o deputado Eduardo Cunha, aqui do Rio de Janeiro, que defende com unhas, dentes e o que lhe resta de cabelo a posição das teles, a posição contrária à neutralidade de rede. E é difícil, outro dia eu falei com um dos nossos lobistas, o lobista do bem como você, dizendo quando a gente vai a Brasília para fazer pressão e tudo isso, e ele dizendo, olha, já não tem mais grana, cara, está acabando o dinheiro para ir a Brasília, porque os caras lá ficam enrolando, eles são deputados, têm cota de passagens, tem isso aí, os lobistas das empresas do outro lado, os lobistas do mal, digamos assim, eles têm todo um arsenal eles têm um cofre aberto para esse tipo de pressão. E do lado de cá a gente sofre muito essa escassez, né? Essa desigualdade. Eu queria que vocês dois aproveitassem para traduzir para a pessoa, para o usuário de internet, para a pessoa que acessa e-mail, acessa Face, as plataformas, as redes, WhatsApp, tudo isso, o que representa esse marco civil da internet na defesa do acesso universal e livre à internet como direito individual garantido na Constituição. Patrícia. Vem para harmonizar as questões que até agora não foram resolvidas. Existe a questão da privacidade, existe a evolução acelerada dessa tecnologia, dessa ferramenta, e faz com que a própria sociedade não esteja tão preparada para a realidade. O Marco Civil, ele vem justamente para organizar determinadas situações que vêm acontecendo, não só com relação à questão da privacidade, liberdade de expressão. É o que eu sempre falo, na Constituição Federal permite a liberdade de expressão, mas com responsabilidade. O bom senso é que precisa ser melhor estudado entre as pessoas, precisa ser lembrado. As pessoas não estão conseguindo criar limites nas suas atitudes diante da internet. E com isso, o Marco Civil, ele vem não só para regularizar as questões da rede, as questões de invasão, mas também da limitar esse relacionamento, conduzir melhor todas as circunstâncias. É claro que existem pessoas provocando situações no sentido de definir que vai onerar o consumidor, mas eu não posso ser limitada na minha maneira de pensar. Eu entendo que venha harmonizar outras situações, não é só com pensamento no consumidor. Não acredito que vai existir um monopólio, não acredito que venha caracterizar situações contra o consumidor. Só vem realmente contemplar, favorecer e proteger o consumidor. Por incrível que pareça, ele não entende dessa forma agora. Mas, Fernando, você concorda? Concordo. A ideia do Marco Civil, o Marco Civil surgiu no passado em reação a um projeto de lei que estava tramitando no Senado e depois na Câmara, que era o projeto de lei de cybercrimes, que tinha sido proposto pelo então senador Eduardo Azeredo. E a ideia do Marco Civil foi a de iniciar a regulamentação da internet a partir da perspectiva civil e não criminal, ou seja, estabelecer direitos e deveres para usuários, para empresas, para todos aqueles que prestam serviço na rede, inclusive para aqueles que prestam serviço de conexão também, como são as teles. Então tem vários pontos que estão elencados ali no Marco Civil, que vão tem a neutralidade de rede, que a gente pode definir depois um pouquinho com mais clareza para o ouvinte. Tem questões relativas à liberdade de expressão, tem questões relativas à privacidade, tem questões relativas à capacidade do Estado de investigar crimes e limitação a essa capacidade também, a esse poder de investigação. Tem algumas orientações esparsas para o Estado em relação à interoperabilidade de sistemas e coisas, como é que o Estado vai construir os seus websites de modo que eles sejam acessíveis, possam ser utilizados por qualquer navegador, por qualquer sistema operacional. Então tem uma riqueza muito grande de assuntos ali incorporados dentro do Marco Civil, e que às vezes até acabam obscurecidos pelos debates mais importantes, né, mas que chamam mais atenção da opinião pública, como, por exemplo, a neutralidade de rede. Então é um projeto de lei bastante importante que a gente tem apoiado desde o início. É, e bastante complexo, né? Porque como a Patrícia mostrou um lado muito específico, que é o lado da defesa do usuário, do consumidor nesse caso aí, mas e você falou dos aspectos, mas do outro lado, que é os aspectos da própria, da própria internet, da intercomunicação nisso aí. Bom, acabou de chegar o Vinícius Rocha, o Vinícius Braz Rocha, que é NetLibra e nosso parceiro aqui desde o primeiro debate, né? desde antes mesmo do Marco Civil, ainda estava naquele papo de Sicarelli, a gente já estava discutindo aqui. E você não cansou não, Vinícius, de estar nessa conversa até hoje não sair esse Marco Civil? Bom dia. Bom dia, bom dia. Parceiros aqui de mesa, bom dia Golo, bom dia ouvintes. Bem, o que eu tenho a dizer, Golo, é o seguinte: nesse tempo todo, já um tempo matusalêmico, digamos assim, né, que a gente está aí peregrinando por esse marco, digamos, algumas coisas eu sempre pontuei. E o que eu sempre pontuei é que, embora essa última forma do texto que está lá para ser aprovado, É o melhor do pior que possa existir, que está lá, quer dizer, é o melhor do pior. Uma das questões do Marco é que ele sempre foi, está sendo ainda, uma gestão institucional. Ou seja, a aderência em termos populacionais, em termos da população, em termos do conhecimento do cidadão comum, da pessoa, é praticamente zero. É como se isso não existisse. Né? Mais uma vez, parece uma coisa feita exclusivamente, uma pensada em termos de direitos e deveres, digamos assim, para aquele cidadão incluso, né, que paga os impostos e que teoricamente sabe e entende o que se trata de um marco, o que é um marco civil, coisa do gênero, ou pensa a internet de uma forma mais ampla que não seja o Facebook, atualmente. Porque se eu pensar a internet no Brasil, para muita gente, o Facebook móvel, ou seja, os smartphones com aplicativos, é a internet brasileira. Cada vez mais, né? A verdade é que cada vez mais. É interessante colocar isso na mesa aqui para debate, porque isso é uma coisa, Golo, que eu venho colocando e batendo essa tecla há muito tempo, porque ao mesmo tempo que essa realidade existe, existem outras realidades que estão incluindo emergindo no mundo fora, que não desrespeitam essa velha internet que está aí. Nós estamos falando de redes mesh, né? Não sei se os senhores conhecem, redes mesh interconectadas, nós estamos falando de internet das coisas, estamos falando da internet semântica, estamos falando de interconectividades que não estão ligadas a essa velha rede, que já está na sua versão 6, se não me engano. Pois é, eu acho que a gente vai chegar num ponto em que, quando nós tivermos finalmente uma legislação que regulamente essa questão da internet, esse marco civil da internet, ele já nascerá bastante defasado em relação à realidade. Como, aliás, é o que costuma acontecer, né? Eu imagino que se um dia nós fizermos uma reforma agrária no Brasil, ela será uma reforma agrária das mais antigas que existem, embora seja mais recente, porque é difícil você conseguir romper. Eu estava vendo uma coisa interessante, por exemplo, há um movimento no Face, na internet, de bandeira geral, contra o Eduardo Cunha, porque ele é o líder do PMDB que está fazendo a pressão e que está defendendo os interesses privados, a internet como negócio e não a internet como um direito do cidadão. Aí dizem, olha, cuidado, esse negócio da neutralidade de rede, cadastre-se, vote. Agora, eu já estou vendo aqui, salve a internet.meurio.org.br. Você digita no seu computador só isso. Salve a internet.meurio.org.br e vai abrir um abaixo-assinado para você defender a liberdade de expressão. Já não é mais, já não estou falando mais de neutralidade de rede, já falo da liberdade de expressão. E eu fico me perguntando, é isso mesmo? Nós estamos, ou estão mudando o foco, o que está acontecendo? Eu acho que existe, nesse debate institucional, várias outras visões que estão inclusive, e as partes interessadas no debate estão, obviamente, em termos meméticos, vamos dizer assim, colocando suas questões para fora. Por exemplo, já existe muita gente que não está ligada a nenhuma situação, nem esquerda, nem direita, nem centro, nem questões do cyberativismo, que está falando que o Marco Civil tem que ser muito governista, ou seja, como aquela tentativa que o PT fez atrás para regulamentar as comunicações. Quer dizer, já, esse debate já está existindo. Eu acho tudo isso muito saudável, de fato. Mas mesmo assim, ainda fica naquela bolha, fica no simulacro institucional, e isso não ganha as ruas, as redes, de uma forma geral. Rede aí, não falo nem das mídias sociais, né? Facebook, Twitter, não ganha literalmente as ruas. Por exemplo... As redes sociais na rua mesmo, eu tive ontem, no lançamento do Memórias, lá na... Acho que foi a segunda edição que eles fizeram, lá na Praça do Conhecimento, no Complexo Alemão, para recordar justamente os 50 anos aí de Duro Militar, enfim, Marighella, essas questões todas que você, inclusive, está fazendo um especial sobre isso. E o secretário lá de Ciência e Tecnologia teve lá, o Franklin. Né? O Franklin fez ali algumas questões ligadas à tecnologia e cidadania, que eu achei interessante, mas só passou disso, só ficou nisso, aliás. Não passou disso. Quando o debate começou a esquentar para pensar tecnologia como acessibilidade ou tecnologia, né, como digamos assim, um direito universal, né, para que as pessoas possam se instrumentalizar e ter uma visão crítica do que está acontecendo, a coisa meio que emperrou. Né? Porque a gente sabe que aqui, pelo menos no Rio, existe uma dinâmica de smart city, de cidades inteligentes acontecendo, onde o que importa é o software proprietário. Né? É aquele que a cidade regula para você, como usuário da cidade, toda a dinâmica dela. E o smart citizen, como é que fica nesse processo? Né? Quer dizer, então, essas questões que tem, isso que você colocou, Golo, um grau de complexidade grande, fica difícil para a dona Laurinda, que mora lá no Nova Brasília, obviamente capturar, entender e debater, correto? Existe isso? Agora, tem uma questão que eu acho que é seminal. A seminal é o seguinte: a gente não tem como salvar a internet. A internet é um construto e uma superestrutura humana. Né, uma infra e superestrutura humana, hoje socializada. Quer dizer, então não se salva nada, até porque é de um gigantismo que vai muito além da nossa capacidade de salvar alguma coisa. Isso cai naqueles contos totalitaristas, naquela forma de que vamos salvar o mundo, do mito do herói, né, do salvador. Né. Eu acho que aí o meu Rio aí está errando, e feio, nesse sentido. Porque está apelando, né, digamos assim, para um construto antigo, né, de salvar a pátria, do mito do herói, etc., tal, que não é por aí. Né, para abordar a compreensão. Fico claro por aqui. Patrícia, fala aí. A legislação, ela é trabalhada gradativamente, e por mais que todos tenham interesse, após a vigência, vamos descobrir determinados pontos que poderiam ser lembrados anteriormente. Toda legislação, ela é feita para o bem, mas... não se consegue atender todos os pontos fortes, né? Todas as... E eu entendo isso como uma situação até realista, porque você tem um desenvolvimento no seu pensamento, a cada segundo você evolui, você pensa numa nova ideia, e você não é o único, existem outras pessoas. Então, a legislação, de certa forma, ela é criada pelo bom senso, é criada para fazer o bem, mas... nós sabemos que daqui a um tempo alguns pontos serão contornados de uma outra forma. Até mesmo vem a questão do decreto, com essa discussão se tem que ser decreto ou não, mas de certa forma exige a flexibilidade de mais tarde tentar regularizar determinada situação que não foi compreendida agora. É normal que isso venha acontecer. E a outra coisa que me despertou a atenção é... nós temos realmente tantas complexidades, como foi comentada a questão do perito, a discussão da guarda de documentos, se fica em 6 meses. E eu, em particular, que se falava até em 1 ano, mas eu, em particular, eu penso que 1 ano, 6 meses é até pouco tempo para um trabalho de perícia, para descobrir determinadas provas que vão levar às questões judiciais. E aí é que eu vejo, como você bem apontou, existe o lado do consumidor, ele jamais vai conseguir pensar como a situação mais adiantada, como o técnico, como o profissional que está do outro lado. são duas situações bem diferenciadas. O Facebook certamente ajudou muitas pessoas, inclusive ao meu lado profissional, de relacionamentos, para saber como legislações são compreendidas na Europa e em outras localidades. Isso não acontece só comigo, mas os dois grupos, não posso dizer que essa população ela está preparada realmente para estudar todos os pontos do Marco Civil. E aí é que eu fico um pouco mais compreensiva, no sentido de entender que por que o governo não deu total abertura à população para opinar, para expor situações. Ele até permite, ele até tenta, mas existem muitas situações ainda em estudo, em pesquisa. Eu posso estar equivocada no meu pensamento, mas eu não sou contra a população, o consumidor. Eu entendo que eles tenham que participar, mas eu me boto na situação de quem está analisando mais próximo a legislação, e eu não sei se saberia conduzir os dois grupos. Eu me deixo a palavra para outro colega também falar sobre o assunto. Bom, eu vou acrescentar um pouquinho de polêmica aqui então, né? Comentando aí as falas dos colegas. Primeiro, essa campanha do Meu Rio, ela tem um foco específico, né? E isso tem a ver com a forma como o Eduardo Cunha, líder do PMDB, tem conduzido as discussões e a estratégia que ele tem adotado para interromper ou evitar a votação do Marco Civil da Internet. E uma das estratégias que ele tem utilizado, que a gente tem reparado e ficou bastante nítido agora, é que quando ele sente que ele vai perder o apoio em relação à neutralidade de rede, que é o principal objetivo dele, ele vai e tenta mexer em outros artigos que mexem com apoio ao projeto de lei de outras bancadas, de empresas de internet, etc. E um desses artigos que ele resolveu mexer nessa última semana foi o artigo 20, que fala sobre a responsabilidade das empresas de internet em relação ao conteúdo que nós postamos, nós usuários. Então, se eu fizer uma ofensa a alguém racista, uma ofensa homofóbica, uma calúnia, injúria, difamação, hoje em dia não existe claramente qual que é a regra de como essas empresas devem ser responsabilizadas. E aí tem esse artigo 20 que diz o seguinte: as empresas só serão responsabilizadas se, mediante uma ordem judicial exigindo a retirada do conteúdo, a empresa não tomar nenhuma atitude. Por que que isso existe, isso está assim no Marco Civil? Porque se você não colocar a exigência de uma ordem judicial, a gente pode ter, por exemplo, um candidato X notificando as postagens do candidato Y, e a empresa, com medo de ser responsabilizada financeiramente, vai começar a retirar tudo aquilo que for notificado. Então é uma garantia à liberdade de expressão. E aí o Meu Rio, aí, talvez com uma linguagem um pouco excessiva de salve a internet, de salve a liberdade de expressão, ele está focando nesse ponto específico, que é o do artigo 20, que é a nova bola da vez do Eduardo Cunha, que quer mexer nesse artigo para afastar o apoio das empresas de internet, como Google, Facebook, que apoiam o texto na forma como ele está hoje. Esse é um ponto. Sobre o ponto de participação da população, eu acho assim, no começo do trâmite do projeto, ele foi o primeiro projeto de lei a ser discutido na internet. A gente sabe que a internet tem uma parcela imensa da população que não acessa, tem uma outra parcela que não compreende as tecnicalidades do texto. Foi feito um esforço dentro daquele contexto possível de ampliar essa discussão por meio da internet, e depois a discussão foi para o Congresso, onde, ao menos em teoria, aí a gente pode discutir uma questão de ciência política aqui, todos estão representados. E foi justamente no Congresso que muita coisa que não estava no Marco Civil ingressou, como por exemplo algumas questões de guarda de dados para fins de investigação, e também coisas que eu discordo, inclusive, mas eu acho democrático que tenham entrado ali, porque tem uma parcela da população que apoia. E também onde os lobbies antigos fizeram valer a sua força, né? Então, enquanto todo mundo brincou de participativo na internet, depois veio o lobby nos corredores de Brasília, com dinheiro, com força, tentando modificar o texto. E o texto, na minha opinião, piorou muito desde que ele começou a tramitar no Congresso, mas ainda é um texto bom. porque ele era um texto bom no começo. O problema é que a tendência é que quando começa a circular nas comissões temáticas, nas comissões especiais, nas comissões permanentes da Câmara e do Senado, os textos tendem a piorar. Até o Mário falou um negócio aqui da inteligência do legislador, que ele disse que ele ficou lá acompanhando a tramitação e disse que ele não achava a inteligência do... Mas é uma figura de retórica isso, é até diferente. Isso é igual o espírito da lei, né? Isso é figura de retórica. Mas o fato é que você lembrou bem no início aqui que essa discussão sobre o Marco Civil, a necessidade de um Marco Civil, veio daquela excrescência que foi o projeto do Eduardo Azeredo, que estava em cima de uma questão pontual, que era daquela modelo, Daniela Sicarelli, esse tipo de coisa assim. Depois veio o negócio da Dickmann também, Carolina Dickmann, que também era uma coisa pontual. E a verdade é que no nosso primeiro debate, Vinícius, aqui, eu não me lembro se foi o Paulo Renan, mas alguém levantou a questão que foi o seguinte: mas será necessário realmente haver uma regulação oficial? Haverá necessidade de um marco civil? E de lá para cá parece que sim, que já chegou-se a um consenso de que é preciso, não tanto por essas razões, mas porque tem muito lobo em volta disso aí. Se a gente não delimitar uma área, eles vão invadir e vai pagar tudo, né? Existe um quê que não está expresso no texto marco, eu acho que nunca vai estar, que chama-se desobediência civil. Isso é uma coisa que nasce com a possibilidade que a internet proporciona para você poder estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, se conectando com qualquer pessoa, de qualquer língua, qualquer cultura, em tempo real. É verdade. Então essa desobediência civil, isso jamais vai estar sendo, inclusive não vai estar sendo nem colocado como parágrafo, como texto, dentro desse contexto marco. Por quê? Porque isso diz respeito a essa emergente sociedade em rede que está emergindo aí, que está eclodindo aí, né? E a sociedade em rede, gente, não é teoria, utopia apenas, eu falo por questões próprias. Eu estou com vários outros parceiros animando várias tecnologias sociais no Complexo Alemão, em várias outras localidades aqui do Rio, não só do Rio, mas do Brasil também. E mesmo conversando com pessoas que teoricamente são ignorantes ou desconhecem a internet ou pensam que é só o Facebook ou coisa do gênero, quando você compartilha o conhecimento, a pessoa, ela agrega um valor pelo conhecimento que ela tem do local ou da cultura que ela vive ou da língua que ela vive, que é imprescindível para qualquer possibilidade de legislação sobre a sociedade, né? Seja o que for, né? Isso jamais vai ser capturado por esse arquétipo institucional que nós estamos aí. Mas é isso que eu digo, que a gente vai ter um marco civil que já vai nascer muito velho, na verdade. A mim me parece, entendeu, que, por exemplo, você citou o exemplo do Facebook. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa nem tem Facebook. Você tem Facebook, o cara não tem, não tem. Mal e porcamente tem um e-mail que eu acesso todo sábado, entendeu? Esse tipo de coisa, né? E você vê que nós temos uma cultura tão baixa nessa área aí, que as pessoas costumam fazer assim: eu mandei um e-mail para você, Patrícia, você viu? Acabei de mandar um e-mail para você, hein, Vinícius, olha aí. Entendeu? Você manda o e-mail e você ao mesmo tempo telefona pro cara, só mandei um e-mail, hein, pra você. Quer dizer, você faz o quê? Cutuca, telefona, manda um telegrama, entendeu? E você, na verdade, vive dentro de um anacronismo permanente. Você está sem saber direito do que está falando o tempo inteiro, e a marcha vai andando para frente e você vai ficando, você tem que ir, você não pode parar, senão você fica naquele negócio: pô, você não tem Facebook ainda, não é? Quer dizer, como é que é? Fala aí, Luiz. Vou discordar de você, Golo, sobre isso, o marco civil na velho. Pelo seguinte, o Brasil, ele tem um déficit de legislação em vários campos. Não sei, e aí a gente poderia estudar o motivo aqui, elucubrar sobre isso, se é porque a gente é uma democracia jovem e questões como privacidade, por exemplo, nunca foram debatidas e regulamentadas. A gente tem regulação esparsa sobre privacidade, tem uma coisinha no Código de Defesa do Consumidor, uma coisinha sobre sistema financeiro, ou outra coisa sobre grampo telefônico, mas a gente não tem uma lei sobre privacidade. Se você for olhar outros países, eles têm leis sobre privacidade a partir da década de 70. Tem a primeira geração de lei de privacidade, a segunda geração de lei sobre privacidade. Se você for olhar a lei de acesso à informação, a mesma coisa. Se você for olhar liberdade de expressão, o Brasil tinha uma regra, que era de 60 e poucos, que era o que foi revogada, no declarada inconstitucional pelo Supremo, né? E questões fundamentais para a comunicação estão completamente desregulamentadas, como, por exemplo, direito de resposta, etc. Então a gente tem uma lição de casa para fazer, que todas essas legislações que a gente fizer, elas vão invariavelmente nascer velhas, né? Porque a gente não cumpriu o dever de casa nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. Mas a gente tem que começar por algum lugar, e o Marco Civil, ele tem coisas que são bastante modernas, se você for olhar para o resto do mundo. A questão da neutralidade de rede, por exemplo, ela é regulamentada por lei na Holanda, na Eslovênia, no Chile, tem questões de decreto no Japão, tinha um decreto nos Estados Unidos, e termina por aí. Existe uma discussão no âmbito da União Europeia que ainda não, a gente não sabe onde vai dar. Que é agora, mais ou menos o mesmo nível de discussão que a gente tem aqui? Mais ou menos o mesmo nível de discussão que a gente tem. Então a gente está sobre neutralidade da rede, por exemplo, no estado da arte da discussão. Alguns países se anteciparam, outros estão disputando judicialmente o conceito, as teles estão fazendo lobby no mundo inteiro contra, e o Brasil pode ser a primeira economia grande, se você for olhar aí, talvez junto com a Holanda, mas uma economia maior que a da Holanda certamente, a aprovar um em lei algo como isso, né? Os Estados Unidos tinha isso em nível de decreto. E você tocou num aspecto que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, o questionamento disso aí, os interesses, os lobbies, eles não são lobbies nacionais. Eles são lobbies multinacionais, as teles atuam no mundo todo. Aliás, nós privatizamos as teles, né, para você ter hoje Portugal, Espanha, né, são os que mandam na Itália e que mandam na telefonia brasileira. Então, esse caldo de cultura aí, ele é mundial, ele é... E cada vez mais local, né, Vinícius? Como você gosta desse conceito aí do global e do local no mesmo discurso, né? Assim, eu vou tentar fazer uma contraposição apoiando a visão do mundo que vai nascer velho. Tá, pra gente esquentar aqui, a gente tá na reta final, claro. Sei, mas vamos lá no debate. Pelo seguinte, porque de fato, se você pensar em termos de globalização, que está aí há vários séculos, tudo que você acabou de falar faz o maior sentido, né? Mas, cara, partido político já não faz sentido nenhum, correto? Macroeconomia não faz sentido nenhum. Então, inclusive, se você pega os jornalistas, os grandes meios de comunicação, eles não conseguem entender o fenômeno das manifestações das ruas e das redes como um fenômeno horizontal, múltiplo, né? Líquido, etc., sem lideranças, sem uma pauta. Como foi a questão do Occupy Wall Street, que espalhou aí, teve mais de 1.350 ocupações no mundo, etc. Mas eu não estou nem falando do 15M espanhol, não estou falando do 17, 16G brasileiro aqui, GJ, que foi junho ano passado. O que eu estou querendo dizer, cara, é que existe uma emergência de mundo aí que não tem nada a ver com essa democracia pseudo-representativa que está aí. Sem falar das autocracias, ditaduras e próprias ditaduras. Quer dizer, isso tem a... E se tem uma coisa que eu acho que é interessante da internet, que ela de fato é um construto, é uma super, foi uma infraestrutura e agora é uma superestrutura social da humanidade. Quer dizer, e eu não sei até que ponto o governo tem que meter a mão aí. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer um absurdo. Eu acho que falar de direito do consumidor no mundo desse que está emergindo, onde as pessoas estão cada vez com uma cultura de fazedores, estão fazendo seus próprios produtos, estão ressignificando a intermediação e a produção da sociedade de massas, começa também um anacronismo, entendeu? Quer dizer, tem uma série de questões aí que não estão sendo levadas em consideração. Estamos discutindo em cima do velho mundo, do um só mundo globalizado que está aí colocado, que ainda existe, que ainda persiste. Com relação ao Marco Civil, se é velho, se é novo, a única coisa que nós conseguimos perceber é que, embora tenham discussões lá no início, que até foram divergentes, juízes, até em destaque, chegaram a reclamar que existiam 50 e tantos erros na lei 2737, e de certa forma, hoje, depois de uma situação de espionagem, é que nós conversamos sobre essa questão de Marco Civil e outras situações que estão linkadas ao assunto. Aí eu entendo o seguinte, até diante da se é novo ou velho, eu entendo o seguinte, é recente, para mim é recente porque só foi pensado, estudado, progredido, levado ao conhecimento de mais classes. Agora, pelo menos é essa percepção que eu tenho. Agora, a questão do consumidor, eu sou uma pessoa muito defensora no sentido de que você tem que ter um empreendimento e quem tem um empreendimento realmente tem um pouco de capital. Não posso comparar aquele que já está mais adiantado e ele pode sofrer nessa situação. Mas qual é a minha maior preocupação? Minha maior preocupação é que diante dessa liberdade, diante dessa possibilidade de ampliar o marketing, de mostrar realmente quem é a empresa, aí eu vejo aquelas empresas que realmente estão preparadas e outras que não estão preparadas. Eu vejo aqueles profissionais que às vezes têm bom uso da ferramenta e outros que não têm esse bom uso da ferramenta. Eles acabam utilizando por uma questão de má fé. E o próprio consumidor ou o próprio empreendedor, o profissional que vem iniciando sua carreira, ele acaba se misturando nessas questões de valores. Então, quando eu logo no início comentei que o Marco Civil de certa forma iria organizar essa questão também do consumidor, eu não descaracterizei esse profissional que está iniciando. E até vejo, por exemplo, o governo, as organizações, as comunidades, concentrando, criando os laboratórios para que dê incentivo à população com relação à educação, à tecnologia. Eu acho isso maravilhoso. Eu só fico preocupada de vamos dar mais responsabilidade àqueles que têm estrutura para poder conduzir melhor tanto o lado do consumidor quanto o lado do empresário, aquele que é empresário que está iniciando, aquele empresário que está um pouco mais adiantado. Não sei se eu consegui atender, responder o seu pensamento. Deixa eu acrescentar mais uma coisinha aqui, mais uma pimenta aqui na nossa discussão. Eu acho que o Marco Civil, ele tem uma ambição específica, que é de suprir uma lacuna jurídica em alguns pontos específicos relativos à liberdade de expressão. Depois entrou algumas questões sobre privacidade da pior maneira possível, sem discussão, na emergência de dar uma resposta para o caso Snowden. Algumas questões relativas à questão relativa à neutralidade de rede, que a gente não tem regras a respeito. Eu acho que o objetivo do Marco Civil não é o de promover uma reforma política ampla, no sentido de, eu concordo com várias coisas que o Vinícius colocou sobre os partidos, sobre o sistema de representação que a gente tem hoje. Eu indo acompanhar o Marco Civil em Brasília só me fez deixar mais claro o quanto a gente tem problemas, né? O conteúdo de uma lei que é importante está sendo trocado. O quanto ele não me representa. Exatamente. O conteúdo de uma lei importante está sendo trocado por cargos e ministérios, pensando numa questão de poder acima das questões que a gente precisa regulamentar. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão da reforma política, de como é que essa nova sociedade que está emergindo, ela não se encaixa nas instituições que a gente tem hoje. É um efeito demolidor. Quanto mais gente, mais jovens começarem a ter direitos políticos, começarem a ter consciência política, mais problemas a gente vai ter. Essa questão, eu queria só retomar aqui o que o Vinícius falou, que eu acho que a gente fecha bem nisso aí, com tudo. Você falou do negócio do consumidor e na hora que você falou, Patrícia, eu me lembrei muito dessa confusão que esse Brasil democrático faz, principalmente depois do governo Lula, quando houve uma inclusão social grande na classe média, a confusão entre cidadania e consumo, o cidadão e o consumidor, que é uma confusão que se faz e que ela é muito proveitosa para um lado e para outro não, para o lado da cidadania não tanto. Da mesma maneira, a gente vê as tentativas de regulamentação e de legislação de qualquer assunto, e não só do Marco Civil da Internet, conduzido por uma estrutura corroída, arcaica, uma estrutura velha. E pior, não é uma estrutura velha na idade, ela é velha na cabeça. E isso é muito difícil você fazer. Aí, o Luiz Fernando, entra essa história que você falou. E os jovens que estão cada dia mais e cada vez mais, e você está vendo isso acontecer. E a gente fica até meio espantado dentro de casa, né? Você vê as pessoas dizendo assim, o deputado ou o senador dizendo, rapaz, o meu neto chegou para mim e perguntou, meu neto de 7 anos perguntou, aí o cara, e ele fica espantadíssimo com isso, porque ele com 7 anos de idade estava jogando bola de gude no chão de terra, e não existe mais isso, acabou esse mundo acabou. Como é que nós vamos lidar com isso aí? E como é que essa internet regulada ou não, como é que ela vai interagir nessa modificação, nessa mudança que nós estamos vivendo hoje no Brasil de uma forma tão aguda que chama a atenção dos pesquisadores de ciências sociais na Europa, nos Estados Unidos, estão todos de olho aqui, não por causa da Copa, como a gente quer fazer crer. Na verdade, eles estão de olho para ver o que vai acontecer aqui, que isso aqui está um grande laboratório. Nós temos uma vantagem aqui, né, Gula? Aliás, isso já foi colocado em programas anteriores, nos debates nossos aqui. A vantagem é que você não tem um Estado de Direito institucionalizado no Brasil. Isso é uma grande vantagem. Ao contrário do que você possa imaginar. Tem espaço para desobediência civil. Essa altura do campeonato é bom que não tenha. Não, é claro, cara. É claro. Ótimo que não tenha. E tanto é ótimo que não tem, que você tem uma miríade de exemplos que não estão na grande mídia, não está na Veja, não está no Exame, não está em nenhuma revista de Abril, falando dessa desobediência civil, dessas outras internets, dessas outras interconectividades, usando as energias alternativas, se apropriando, criando, entre aspas, seus próprios marcos, de forma local, o local que compartilha com o global, etc. Tal. Isso já está acontecendo, gente. Isso não é utopia, isso não é filme. Mas isso está muito descolado do que nós estamos discutindo aqui. O que nós estamos discutindo aqui diz muito respeito a esse velho mundo global, esse velho mundo globalizado, um só mundo globalizado, entendeu? E nisso tudo é representado e tudo é intermediado, tudo. Tudo tem alguém que representa, tudo tem algum algum meio econômico ou macroeconômico que intermedia, entendeu? No entanto, tudo que está nascendo é microeconômico, é em rede, é co-criativo, é animando capital social e não capital econômico, entendeu? Tem vários empreendimentos em rede nascendo aí, que não tem a ver com capital, não tem a ver com essa infraestrutura de microeconomia, que o Sebrae ainda está aí, ó, projetando. Pois é, o Sebrae corre atrás de uma coisa perdida. Não parece isso? Você vê os catálogos do Sebrae e fica assustado. Fala, Patrícia. Existe um incentivo até na criação das empresas. Eu sou muito curiosa com relação ao trabalho do Sebrae e eu animo muito os meus alunos com relação à questão do Sebrae para que eles sejam realmente empreendedores, mas ao mesmo tempo vem acompanhando o problema com relação à educação. Que em tudo que você pensa, em tudo que você faz, eu noto que eu não posso cobrar do meu aluno o que eu cobrava 10 anos atrás. Meu aluno não está bem preparado para a nossa realidade. O seu aluno de hoje, ele está atrasado em relação ao de 10 anos atrás. Ter paciência para poder ensiná-lo, para poder ajudá-lo a interpretar determinado texto. E aí é quando vem outras questões. Será que esse problema acontece só dentro de sala? Não. Aí acontece na questão de o Sebrae, de repente, dá um incentivo, as pessoas se animarem, mas elas estão preparadas para tal realidade? Aí é que está. Essa é a questão toda. Não precisa estar preparado. Porque esse mundo que a gente está vivendo, ele é em tempo real, correto? Então você vai preparando à medida que você vai conhecendo, vai aprendendo um com o outro. Então, essa dinâmica do top-down, do ensinar, ou seja, da ensinagem, da escolarização, ela também não se encaixa na emergência desses novos mundos, né? Então, tem uma questão aí. Tem que ter cuidado, porque determinadas pessoas estão acreditando muito nesse empreendimento e, ao mesmo tempo, a questão financeira, ela não está apropriada. E aí é quando você vê várias situações de pessoas abrindo empresa e ao mesmo tempo fechando empresas. Eu apoio, eu tenho que dar incentivo, mas eu tenho que tomar conta e alertá-lo que existe uma preocupação à parte. Então, quando vem agrupamentos, startups que sempre comentam, eu acredito um pouco mais nessa evolução. E é aquilo que eu falei há pouco, as empresas poderiam estruturar, investir melhor nessas comunidades. É nesse ponto que eu defendo. Pegar as empresas, porque a questão dos provedores vai criar uma responsabilidade maior, vai ampliar esses compromissos com relação à redução dos crimes, indiretamente vai ajudar e muito. Não existe só isso, existem outros projetos na alçada criminal que também vão contribuir, deverão contribuir, a questão da melhoridade. E aí tudo isso é um jogo, é um jogo. Eu não posso pensar só numa questão, eu tenho que pensar num todo. E aí é quando eu vejo que pela questão da educação, ela deve ser mais trabalhada realmente. Não só dentro de sala, mas nessas comunidades, mostrar que a realidade é outra. Não deixar o faz de conta, tomar conta, o faz de conta na cabeça dessas crianças de comunidades. Prepará-las realmente para boa ferramenta, que é a internet. Tentando acrescentar uma coisinha aqui. Essa nova realidade, acho que surge, não só no Brasil, mas em diversos países, de uma estrutura social de relacionamento menos hierárquica, que é espelho da internet, se a gente for olhar. Acho que tudo isso é em grande medida possibilitado pela internet. Isso está acontecendo no Brasil, aconteceu na Turquia, aconteceu na Espanha, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Egito, na Primavera Árabe, enfim. A gente tem erupções desse novo modelo em diversos lugares. E a gente tem que pensar como é que a gente pode... Esse modelo não se encaixa na estrutura atual de política, de regulação, nada. Mas a gente tem que pensar em como preservar esse modelo. E eu acho que, por exemplo, algumas das coisas que estão no Marco Civil, elas servem muito para preservar que isso possa acontecer, continuar acontecendo. A neutralidade de rede é um exemplo claro. Se a gente tiver a possibilidade de as empresas de telecomunicações dizerem para os usuários de internet que você só vai acessar o Facebook, ou você só vai acessar vídeos de entretenimento, ou você só vai acessar sites de notícias, a gente vai estar replicando na internet a mesma estrutura dos meios de comunicação que a gente tinha no passado, que é um intermediário. As empresas de conexão agora vão determinar, vão ter uma capacidade muito grande de determinar aquilo que você pode acessar ou não. Então eu acho que a infraestrutura jurídica que a gente precisa construir para permitir que esses novos modelos continuem a emergir, não estou dizendo que o Marco Civil resolve todos os problemas e que não tenha problemas, mas passa um pouco pela neutralidade de rede, passa um pouco por impedir que a internet se transforme numa ferramenta de vigilância, em vez de se transformar numa ferramenta de mobilização e uma ferramenta que replique a hierarquia que existe no mundo e não que permita que novos modelos não hierárquicos surjam. Então a gente tem essa discussão, o Snowden foi um exemplo, a gente tem as limitações colocadas aqui no Marco Civil, ainda timidamente, eu acho, ao poder de investigação da polícia e dos governos. Então a gente tem que avançar nisso, pensando qual é o mundo que a gente quer. Um mundo hierárquico, piramidal, com 1% mandando nos nossos 99%? Na verdade, não é o mundo que a gente quer, qual é o mundo que a gente está vivendo, qual é o mundo que está aí. E essa questão do Marco Civil já é uma questão antiga que virou uma prioridade a partir de uma determinação do pedido de urgência encaminhado pela presidenta Dilma, preocupada com os e-mails dela que estavam sendo vigiados, lidos pelo Obama, evidentemente com o tradutor do lado. Agora eu queria que cada um fizesse uma intervenção final de um minuto para nós encerrarmos o programa, começando com o retardatário Vinícius. Retardatário no bom sentido, eu sei que você chegou atrasado aqui. Bem, meus amigos, mais uma vez, mais um debate aí, onde a gente consegue dar todo esse colorido, digamos assim, e toda o colorido dessa complexidade que existe, que não é pouca, né? E eu acho isso tudo muito estimulante, quer saber? Isso para mim é sinal de que tem vida. Se não tem inércia, tem movimentação, é vida. E com a não aprovação do Marco, eu digo para vocês, as pessoas já se apropriaram da internet como superestrutura social. Quer dizer, isso, quando elas já se apropriaram, elas já estão co-criando, digamos assim, elas já estão não só provendo acesso, não só co-criando uma camada de aplicativos, não só fazendo seus Facebooks, seus próprios search engines, seus próprios buscadores, mas elas estão literalmente fazendo outros usos ou outras internets em cima disso. Quer dizer, então, independente de uma regulação governamental ou do Estado, ou independente de um marco civil, a internet já está aí ressignificando todo o nosso entendimento de convivialismo em termos de sociedade, entendeu? Isso no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Então a minha visão é essa. Vamos continuar conversando, debatendo. É sempre muito rico. Eu acho que tem que ser esse caminho mesmo. É verdade. Patrícia. Eu antes falava muito na questão do consumidor e eu ficava com a preocupação de esse valor da prestação de serviço ser super alterado. Hoje eu identifico um pouco mais com relação à estrutura das empresas, os provedores, a responsabilidade, no sentido deles conseguirem apoiar quem realmente faz uso dessa ferramenta, que ele tanto faz investimento e não pode pensar em situações próprias. A empresa tem uma estrutura e tem que se preocupar com quem usa essa ferramenta. Então, o Marco Civil, ele tem pontos relevantes e pontos já contemplados na Constituição Federal, como a questão da privacidade, liberdade de expressão, independente do que nós estamos falando da neutralidade de rede e espionagem. E ele vem para somar e tanto atende nossa população, que as situações que acontecerem daqui em diante, existe até a possibilidade de ser tratada em juizados especiais. Eu vejo como um grande avanço em tudo que nós conversamos. Legal, Luiz Fernando, você. Bom, acho que como nota de conclusão aí, eu diria o seguinte, há uns 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, existia uma percepção bastante grande das pessoas que militavam pela internet livre, etc., de que uma internet livre seria uma internet sem qualquer tipo de regulação e interferência do governo. De uns tempos para cá, a gente vê que as forças econômicas vão se apropriando dos espaços, apropriando das infraestruturas, etc., e que se a gente não tiver alguns direitos minimamente assegurados, que a gente pode acabar perdendo a internet como a gente conhece. A questão da neutralidade de rede acho que é o maior exemplo. Então, eu sei que existe uma argumentação bastante forte contra o Marco Civil, dizendo que, e ela surgiu lá no Miro Teixeira, passou pelo Hélio Gaspar e agora se espraiou pelo Congresso todo, de que esse é um projeto do governo que quer interferir nas nossas liberdades. Eu vejo de uma outra forma, eu vejo que esse é um projeto que delimita quais são os nossos direitos, cria fronteiras importantes nas quais a gente pode se proteger e que ele vai ser positivo para garantir uma internet livre com direitos, etc. Legal, gente. Vocês viram que esse assunto aqui não se esgota nesse programa. Vamos fazer então, já que ele falou em nota de conclusão, vamos fazer uma pausa de reflexão, de assimilação e voltaremos a esse tema oportunamente. Quero agradecer a presença do Luiz Fernando Marrei Moncal, pesquisador, vice-coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas Direito, Patrícia Queiroz, professora de Direito da Faculdade Mackenzie, e o Vinícius Braz Rocha, nosso parceiro aqui. Muito obrigado, um bom dia para você. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo.